É, cobra, a molecada hoje em dia tá avançada. Enchendo a cara, fumando maconha. É, a modernidade, os moleques tá tudo moderno e pá. Hoje a diversão é roubadinho e roubar carro, né? Nosso tempo era diferente, pá, era correr atrás do pipa, pá, dos baratos. Jogar uma bolinha, rodar piano. Hoje é tudo moderno. Daquele jeito. Vida sem valores, assemeia com dores, tristeza, saudades, devidos fatores. Dizer amém é inevitável, estrago é sempre incalculável. Polícias é povinho, puta raça do caralho. Pé de black atrasalado, casqueiros estão na mira dos polícia. Pé de pato, o craque deixa um rastro. Os que não morreram, andam só o trapo. Fico esperto ligeiro com as garras do diabo. Te puxam pra dentro do buraco, malandrão vai pro chão. Casqueira sem perdão. Então Corleone não, é cachorrão. Minha voz sem diferença, não tive recompensa. Maldade que aumenta, não se arrependa. Se arrebenta, vai. Bebe mais, fuma mais, cheira muito mais. Vai chegar onde é capaz de chegar, em algum lugar que não queria chegar. Não mosca, não mosca na linha do trem. Ele passa por cima, estraçalha também. No rap prossigo, tenho meus motivos, optando pelo certo, pra sempre o correto. Quem vai pras cabeças é muita treta. Não fica no par, nem acaba na seda. Irmão é irmão, traidor fica na mão. Toma facada na cadeia, no mundão é malandrão. Zique, zira, parceiro que nada. De miliano, deu várias erradas. É assim, só se for, só que se foda se for, assim, é assim, só se for, que se foda se país tropical, ha. Céu azul, não conheço nenhum que domina a zona. Mais um passageiro guerreiro mandando a mensagem, sem maquiagem, direto pra comunidade. Deus, talvez o diabo está te esperando. Quero ver sua família sorrindo e não chorando. Siga em frente, vai que vai, vai levando. Na vida a gente somos todos só, chegando mais um. Vejam só, vejam só. Então me diz como você quer ser feliz, fumando, bebendo, cheirando e tupindo o nariz. Na vida a gente somos todos só, chegando mais um. Vejam só, vejam só. Então me diz como você quer ser feliz, fumando, bebendo, cheirando e tupindo o nariz. Oh, afaste, afaste, como sou no moleque que consumiu demais um crack. Mente pequena, dos outros de menor, não aguentou o baque na minha quebrada. Quem vem de grande destaque é chave, aquele que não se rende, troca tiro com o Denac. Tem passagem 16, complicou das graves virar freguês. Questão de honra não tem, que é humilde não pensa em virar rei. DJ André, se eu sei, meu frio pela droga tá consumido. Pro caminho levou top discípulos, por justa causa foi demitido. Equilíbrio, revelando a miséria física e mental. Sacerdote, da caída chegar na intenção de remover o mal. Dou de premonição, se habilidade, agito infecto. Não dá valor na vida humana, acordado vai sonhar com cemitério. Robson, falo sério, a conexão da noite só os loucos. Salve, extremo sul de São Paulo, a todos os morros. Sobre o passado eu me lembro, relembro. Cachimbo, moleque morrendo, rendo. Puta confusão, zonzeira na mente, estou fervendo. Atento, pra quem possa se aproximar. Ziquezira, atrasado, por aqui tem uma pá. Na fé, é, humildade em primeiro lugar. Sem chance pra subir o quarto, adjuvante de pobre estar. Vejo um pobre tolo torto, a alma foi pro esgoto. Autoestima cadê? Se foi a carne ficou o osso. Louco, louco, louco, pra nós aqui é pouco. Cristo é a salvação, a liberdade, a virada do jogo. Você acha que 3 meses não bastante pra se mover com bosta de novo? Vai fazer parte da estatística manipulada pela Rede Globo. Eu tenho nojo, bebo um que cola no boteco e chapa o coco. Chega as bata na mulher, estupa a filha e mata o sogro. É só socorro do povo humilde que vive de troco dos outros. Moleque magrano, sinaleiro, casqueiro na cravolante, cai tão sobre, eu não sou bobo. Não vou me envolver com mafioso, eu tô no bolo. Positivista que defende o nosso povo, é só pipoco. Na viatura do Zambia que sobe e desce, é um morro. Febroso, ansioso, pro globo, inventa lei só pra pobre, é miolo oco. Urbano venenoso, sem sangue no olho, chega mais um doido talentoso. Da verdade, CDM Eric 12, corre dobro pra invadir o jogo. Na vida a gente somos todos só, chegando mais um. Vejam só, vejam só. Então me diz como você quer ser feliz, fumando, bebendo, cheirando e tupindo o nariz. Na vida a gente somos todos só, chegando mais um. Vejam só, vejam só. Então me diz como você quer ser feliz, fumando, bebendo, cheirando e tupindo o nariz.